Não quero estar por perto, o muito que pedes, o pouco que dás, não me sabe nada, não me satisfaz. Onde queres chegar? Onde te deixo ficar? É certo ao teu relógio, são horas de voltar. Onde queres chegar? Onde te deixo ficar? Pega no pijama e vai já para a cama. Mas se em ti eu não mando, nem pouco de vez em quando, sabes calar. Amanhã não estou, o jogo acabou. Quero ir embora sem nada cá deixar. Tranca essa porta, não me voltes a ligar. Onde queres chegar? Onde te deixo ficar? Acerta o teu relógio, são horas de voltar. Onde queres chegar? Onde te deixo ficar? Chama e vai já pra cama. Mas se em ti eu não mando, nem pouco de vez em quando, quanto tempo vais perder a tentar entender? Mas se em ti eu não mando, nem pouco de vez em quando, tentar entender.